te ver, não quero me envolver. Vejo que seus delírios botam muita coisa a perder, enquanto olha pro próprio rabo que nunca vai crescer. Muitos caminham de mãos dadas pensando em fortalecer. Vai entender que nada se conquista sendo hipócrita, egoísta. Se não acredita, use o pouco que sabe e invista. Se exiba, vai achando que tem o poder na mão, se fazendo de doidão, perdendo a consideração. Já tem muita gente comentando sua derrota. Abaixa a crista, vá devagarinho e se toca. Esse seu comportamento de confuso fecha as portas. Isso você tá sabendo, não finja que não se importa. Quando ficar de fora, vê se por favor não força. Cada um tem seu destino, cada um tem sua hora. Não fique inventando histórias, o momento é agora. Imitador se mostra, mais tarde enjoa e vai embora. Se quer medir força, sei que eu me garanto. Sem conversa frouxa, sem me olhar de canto. Fecha a boca, ouça, eu não tô brincando. Sua estratégia é fraca, já vou chegar te derrubando. Se quer medir força, sei que eu me garanto. Sem conversa frouxa, sem me olhar de canto. Fecha a boca, ouça, eu não tô brincando. Sua estratégia é fraca, já vou chegar te Esse derrubando. Esse seu jeito inocente não funciona na minha frente. Te desbanco enquanto você finge ser diferente. Me espanto com sua atuação nada comovente. Que no entanto tá conseguindo enganar muita gente. Sujeito insistente, você veste a ignorância. Nem sabe o que tá falando e vem me enchendo de cobrança. De que adianta só ter voz com ausência de atitude? Esse caminho não é pra fraco, junte os trapos e se mude. Leve junto as carapuças suas ideias imundas. Quem muito se enche de orgulho só regride e se afunda. Engulo veneno e me escuta, não pense só na disputa. Minha liderança vem de berço, já vence essa luta. Te sugiro doses de bom senso e maturidade, pra que se perca o vício de agir feito covarde. Já é do seu caráter apontar, depois correr. Vai se queimando sozinho e só tende a desaparecer. Se quer medir força, sei que eu me garanto. Sem conversa